Aqui sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Ao meu lado só resta a solidão. Errar é humano, fui eu que errei. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Mas tenho certeza que no meu regresso o meu grande amor vai me perdoar. Vou chorar, vem. Divana, maldita na a cama em nó. Amor, que bom rever você, meu amor. Amor, que bom sentir você perto de mim. Amor, que bom rever.